sei que é complicado pra você entender o que existe entre nós dois. Mas quem planta uma semente nem sempre vê a beleza da flor que floresce depois. Pra que desvendar os mistérios, buscar entender os sentimentos? Se a vida nos sorriu, por que levar a sério? O melhor é curtir nossos momentos. Deixa a vida fluir, seu curso seguir e tempo passar. E um dia numa estranha magia, você vai perceber que eu só quero te amar. Você vai perceber que eu só quero te amar. Eu sei que é complicado pra você entender o que existe entre nós dois. Mas quem planta uma semente nem sempre vê a beleza da flor que floresce depois. Pra que desvendar os mistérios, buscar entender os sentimentos? Se a vida nos sorriu, por que levar a sério? O melhor é curtir nossos momentos. Deixe a vida fluir, seu curso seguir e tempo passar. Que um dia numa estranha magia, você vai perceber que eu só quero.